Então, se o Alfa Alfa, reporte no farol de Itapuã. Reportarei farol de Itapuã. Trem 250, girando base, pista 17. Sente, chame torre 118, decimal 6, Oxa 6250. Torre 118, Oxa 6250, base. Salvador, bom dia, Oxa 6250, cuja base, pista 17. Quilo Zulu, corrija essa saída para Coral. Quilo Zulu, corrija essa saída para Coral. Quilo Zulu. Serena 250, continue a aproximação e pode transmitir pouso baixar e travado. O Oxa 6250 está embaixo e travado. Negativo, isso aí é Dael. Delta Alfa Eco Lima. Dael Leda Lima Eco Delta Alfa Bridge. Onde tem que ser trápido no meio. CNE 6250, tráfego avistado, autorizado pouso, pista do 7, vento 080 graus, 05 nós. Sente, autorizado pouso, pista no 7, Oxa 6250. Papá Zulu em Java, confirme o seu detectamento. O Zulu em Alfa é um Romeo Vitor 7 Alfa, RV 7 Alfa do Zulu. Sente, papapá, Zulu em Delta. Zulu, escuta? passado, entrou na bordo. Acho que o Zulu mantém a posição. Mantém a posição, Zulu. Chefe Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, reporte para ponto de Delta Destino. Chefe Delta para 510, reporte no farol de Taponto, Mike Eco Delta. É 6250 no solo azul no 4, livre pista pelo Taxi Lima, chame solo frequência 121.9. Lima 219, 862, 50, boa. Ela está em funcionamento da cabeceira 197, a 10. 10 vai ficar fechado até 1400. Objetivo, você autoriza eu efetuar um sobrevoo de propaganda sobre a cabeceira 10 aqui da presente proa? Papatão que voz calça negativa. Ok, então vou manter agora então aqui a linha do litoral e o centro de Salvador. Grato. Sente que voz calça. Mantenha as condições visuais, suporte no farol da barra. Portaria farol da barra. Papatango Lima, Kilo Zulu, serviço radar terminado, 5,4 milhas, sudoeste Salvador. Chame Ilhéus em 120 decimal 1. bom dia, o trip 5595. Trip 5595, informação Lima, ajuste no 0 no 4, pronto para cópia. Prossiga. Trip 5595, autorizado Léo, nível de voo 160. Decolada no 7, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Pajeda e Léus. Controle operando em 119.35. Torre 118.62, acione no transponder 5450, trip 5525. Autorizado para Léus no 160, a decolagem da pista 17 com curva à direita, a saída da El, Leda. Após Ilhéus, o controle 119.35, a torre 118.6, o transponder 5450, o trip 5595. Trip 5595, adejamento correto, chame para o pushback e estacionamento. Chamada para o push estacionamento 5595. Palavra Mike Eco Delta, chame Torre 118, destino ao meio. Passar o foco de parada barra, agora no centro de Salvador. Gente, informe tensões agora, Papatão, Kilo Alfa. Confirme. Informe tensões, Papatão, Kilo Alfa. Vou permanecer aqui na... sobre o porto e o centro aqui do Pelourinho, positivo? Gente, Papatão, Kilo Alfa. A sua escuta para a coordenação. Mike Eco Delta, reporte primeiro do campo. Confirme. Mike Eco Delta, reporte primeiro do campo. Erra pela direita, uma base pela direita da 17. Autorizado, reporte na final. Reportarei na final, com certeza, primeiro. Delta, reporte frente pouso, baixado travado. Final baixado e travado, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, tráfego avistado, autorizado pouso pista do 7, vento ONU 00 graus, 5 baixo. Eco Delta. Aqui é a Codelta, no Paulo 25, devi pista. Por isso que o Zulu autorizado até a intersecção da 17. O Zulu na escuta? Que o Zulu mude sua saída para Coral. Bom dia, Xanamias 140, autorização para Recife, nível 390, informação Lima. Xanamias 140, informação Lima correta, ajustando 03, eu tenho aprovado aqui o 350. Proteja com 350. Pronto para cópia, Xanamias 140? Sim, né? Pronto para cópia, Xanamias 140. Xané 6140.4 autorizado para Recife. Nível de voo 350, decola da 17, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, onde se receptará para o Whisky 58. Controle operando em 1.19.35. Torre 1.1.62, adiciona no transponder 5454, o Xané 6140. Xané 6140 autorizado Recife. nível 350, decola opção 7, primeira curva esquerda, Serapuca, transição Caju, upper 58, e controle 193, 2286, transponda 5, passa 54. Contagiamento correto, China 6140, confirme o, a posição, o portão e o pátio que se encontra. Posição 2. 8, confirme. 2. Gente, o GM 140, posição 2, pátio 1, contagiamento correto, chama para pushback e acionamento. Vamos lá, hoje é 6140. Papapá Zulu Índia Alfa. Serviço radar terminado, 60 milhas, Nordeste Salvador, chame Aracaju, N20.3. 1203, Aracaju, muito obrigado, Zulu Índia Alfa. Salvador, é o 9731, bom dia. Poderia adiantar pra gente a saída? Bom, 731, pra onde, qual localidade que vai? É o Web 9731, confio, senhor. Confio, não, Guarulhos. Guarulhos, zero, tem a rota? Eu não tenho aqui o plano ainda. Up Zulu, 21 até Trio. Webjet 9731, Arbora Elefa, para Up Zulu 21 no Guarulhos. Arbora, Alejo. Obrigado. Daqui a pouco eu chamo. Salvador, Papa Romeo, Mike Vito, bom dia. Então, Salvador, trip 5595 para o pushback acionamento. Mike Vito, informação ali, mas a gente não deu 3 a 4 minutos para a Copa. Cliente da Vivo, Mike. Trip 5595, livre sinal, chama para o táxi. Mara para o táxi, trip 5595. Não entendi, confirme. É a proa, vou lhe falar o seguinte, o senhor sintoniza 1.6.5 e curso 223. Decola no 7, primeira curva direita, está indo no corredor Axé. Controle operando em 1.9.35, torre 1.8.62, acione no transponder 0.1.22, Mike Eco Vito. Mike Eco Vito para o voo local Salvador, 1.9.10, decola da 1.9.7, curva direita, corredor Axé, controle 1.9.35, torre 1.8.66, transponder 0.1.22. Mike Eco Vito, confirme, pessoas a bordo? Gente, marquei com o Vito para o acionamento, táxi, chame torre 1.1.8.62, ajustando no 0.3, marquei com o Vito. Lá para Itaparica. Gente, prossiga em regras de voo visual, no atraso conhecido a reportar, frequência livre, quilo astral. Grato, senhor, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pátio 4, 3 a bordo, voo local, circuito de prática, pronto, voo local. Negativo, senhor. Circuito de tráfego. Vai até o farol da Boa Regressa. Para pousar em Salvador. Liga acionar, chame para o táxi. Marca a corrida. Mike, a Covita vai até o farol de Itapuã ou da Barra? Itapuã, senhor. Gente. Papatã, Whisky, o Zulu, decolou os 3-5, chama o controle. 7 controle, 19-3-5, escrevendo. IP 25595 para o táxi, está com 66 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, Salvador. Solo Salvador, IP 5595. IP 5595, aguarde táxi. Guardando. IP 5595 autorizado, táxi via Lima, Mike, Quebec, para ingresso na pista, chame Torre 1, 1 8 meia dúzia, ajuste no 0 no 3. Gente, táxi via Lima, Mike, Quebec, para ingresso na pista, 118 decimal.